Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Acrescentando o Jovem Nerd, eu acho o Hannibal muito mais maneiro do que Hannibal. Aqui é o Tucano e de lenda este Cartago. Olha aí, olha. Tucano roubando minha fez, assim não vai. Aqui é Blue Hand e o Tucano roubou minha fez. Então tá bom, você usa essa e eu falo, o Hannibal é zica, brother. Aqui é Carlos Volto e o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Ou não. Aqui é Eduardo Spor, tanto que ecoou que já foi dita essa frase 3 vezes em abertura do Nerdcast. Só que foram 2. Aqui é Azaghal e eu adoro quando o plano dá certo. Muito bem, nerds! Estamos aqui mais um Nerdcast histórico pra falar do Pesadelo de Roma! O homem que infernizou a vida dos romanos como nenhum outro. Hannibal Barca, rapaz, vamos falar sobre ele e as guerras púnicas. Você sabia que o nome dele não era Hannibal? Puta, agora eu entendi por que ele se falou que gosta quando o plano dá certo. Que filha da puta. Que pariu. E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas do Nerdcast! Vamos! Sim, Azaghal, esta semana estamos felizes porque temos mais um lançamento na Nerdstore! Olha aí, a Nerdstore tá que ninguém segura. Caraca, muito bom! E agora, nerd, se prepare para sua cabeça explodir, porque trata-se da nova camiseta Dungeons and Portals, Azaghal! É isso mesmo, rapaz! Que é uma loucura da nossa cabeça, do nosso brainstorm, junto com Vilmar Rossi Jr. Isso. Grande ilustrador que já fez várias paradas iradas pro Jovem Nerd e agora fez sua primeira camiseta, na verdade. Ele fez a estampa. Ele fez a estampa, exato. Ele não fez a camiseta. A camiseta, não vi. Cara, sensacional, Mestre dos Magos. Você sabe como é que o Mestre dos Magos levou a garotada pro mundo de Caverna do Dragão? Eu tinha dado a sugestão do nome ser Caverna do Portal. Mas... A Dungeons and Portals é tão mais sonora, okay, bonitinha. Okay. Muito bem, vai agora! Aí no post tem um link pra você ver como ficou foda a camisa Dungeons and Portals. E, pô, aproveita, se você vai comprar a sua camiseta, você aproveita que tem reposição, né, Azaghal? Sim, nós temos a Dirty Harry, que foi reposta agora. Chaotic Evil, Chaotic Good. Sim. Temos também a Lawful Good, que é novidade, assim como a camisa A Batalha do Apocalipse. Caraca, muitas novidades da Nerdstore, então enche o seu carrinho de coisas nerds. Muito bom, nossos pequenos produtos nerds. Vai lá em nerdstore.com.br. Seguindo as Azaghal com os nossos recadinhos. Sim, temos que avisar que finalmente saiu a Zona de Spoilers Classic. Exatamente. Pocket do Crackle. Do Crackle, que foi o The Blob. Exato, The Blob foi escolhido pela maioria. Exato. De uma maneira sem influências. Sem nenhuma The Blob influência. E ficou muito bom, tá muito engraçado. Você já pode assistir no Nerd Office dessa semana. Exatamente. E você pode ainda ir lá no Crackle, ver que filmes tem e sugerir qual o próximo filme que nós devemos fazer a Zona de Spoilers. É muito bom, porque, pô, eu quero fazer mais, cara. Não, eu quero também. A gente tem que mostrar pro Crackle que a galera acessa. Exato. Pra fazer mais. Exatamente. Muito bom. Então você também pode assistir filmes dublados, legendados, clássicos. Sem fazer cadastro e sem pagar nada. Só clicar e assistir. Muito bom. Crackle.com.br. Tem um link no post se você está curioso. Vai lá conhecer. Vai lá ver a nossa Zona de Spoilers desta semana, que foi The Blob, a Bolha Assassina. Um clássico da década de 80. Crackle. Ainda lembrando, se você não fez sua inscrição pro Desafio Sebrae, semana passada a gente avisou aqui, ainda dá tempo, galera. Exatamente, você que quer empreender, que pré-empreender, olha aí. Inventou uma palavra nova. Você que quer empreender. Sim. Não existe faculdade de empreendedorismo no Brasil. Exatamente. O Desafio Sebrae é ótima ferramenta para quem está na faculdade e quer aprender um algo mais. Como é que você vai ser um empresário da sua profissão, um empresário bem-sucedido? Junta até 5 amigos, clica aqui no link do post para você fazer a sua inscrição. E é maneiro porque você aprende na prática, né? Praticando a parada, né? Exatamente. Não é só teórico, você tem lá a sua empresa virtual e vai passar por todas as dificuldades, todos os processos que uma empresa tem que viver, cara. Muito, esse projeto é foda, cara. É muito foda, vale a pena. Entra lá, se inscreve, que ainda dá tempo esse ano, porque depois que acabar as inscrições, não mora, só ano que vem. desafio.sebrae.com.br. Vai lá se inscrever agora. E se você não quiser ver os recadinhos e relatórios do último Nerdcast, você pode pular para... 18 minutos e 8 segundos. Muito bem, Zagal. Vamos lá para os nossos relatórios de Slave Robot. Sim. É, muitos e-mails sobre o último Nerdcast, humor da TV brasileira, nossa nostalgia. Muitos links enviados dizendo que a saúde do Guilherme Caran está péssima. E eu já triste. Sabia disso, é pois bem triste. É. É muito triste, ele está com uma doença degenerativa, ele está deprimido, foda. E, pô, vai, meus sentimentos ao Guilherme Caran, que é muito bom ator, muito engraçado, eu ri muito com ele. Vários vídeos de vários momentos. Nossa. Da TV e do humor da TV. Isso, tem o Jô Soares no Troféu Imprensa. Caceta Planeta Chocolate com Pimenta. Tem vários crossovers. Tem Didi, Golias, Jô Soares e Trapalhões. Trapalhões na escolinha do professor Raimundo. Caraca, isso eu não vi. Olha só, cara. Tem a TV Pirata parodiando a Praça é Nossa. Vai, tem muito. E por aí vai. Tem muito vídeo, quem quiser, vá no post. Isso. Dê um page view para o Jovem Nerd. Tudo bom. E veja. E arte dos fãs? Temos o Nerdinho por Júlio Reis. Olha aí, que maneiro. O Nerdinho meio teen. Meio me parece afeminado. Um Robin de um desenho animado, né? Parece uma menina aqui que quer parecer um homem. Né? Uma menina sem peitos? Não sei. Essa estética meio oriental, né? É adolescente, exatamente. Mas ficou maneiro. Ficou maneiro. Ao seu jeito. Ele desenha muito bem. Sim, sim. Muito bom. E o Jovem Nerd Azaghal versus Balrog. Olha só, cara, ficou muito legal. Por esse desenho. Clara Ishikawa. Super legal. Olha só, um desenho só de Ashura, né, cara? Ela preencheu o desenho só com Ashura. Muito legal a técnica, porque você consegue ver a profundidade, né, cara? Sim, muito sim. Legal. Ficou excelente. Ficou parabéns. Muito bom mesmo, cara. Gostei. Mandem sempre suas ilustras que nós nos amarramos. Obrigado, Clara e Júlio. Muito obrigado. Primeiro e-mail, Vinícius Campos, Keis Jones, 36 anos, analista de sistemas, Quebec, Canadá. Muito bom esse Nerdcast de humor brasileiro. Todos os humoristas citados fazem parte do nosso consciente coletivo. Em especial Chico Anísio e Jô Soares. Quando criança, também achava o Jô mais engraçado que o Chico. Depois entendi a amplitude dos personagens do Chico. Mas um dos personagens do Jô Soares, de certa forma, fez parte do momento tragicômico de minha vida. Isso é, cômico, quase trágico. Minha mãe me perguntou qual super-herói eu gostaria de usar como tema de minha festa de criança. Puta merda, já sei. E acho que de 3 anos. O qual prontamente respondi: Capitão Gamer. Que pariu, cara. Aquele super-herói que o Jô Soares interpretava e que cantava a musiquinha Capitão Gay Gay. Ah, eu vi a resposta da minha mãe, virou o rosto e uma lágrima caiu. Felizmente, essa pseudo-profecia não se cumpriu e virou uma piada interna entre mãe e filho e minha esposa que fica me zoando. Ha, ha, ha. Caraca, cara. Não que tenha nada errado em ser gay, né? Que hoje a gente tem que falar isso. Ó, oh, Jovem Nerd. Mas a piada é que ele, com 3 anos, falou que queria ser o Capitão Gay. Jovem Nerd sempre com seus paninhos quentes. Mas hoje em dia você tem que avisar, disclaimer. Se tiver um parto de emergência algum dia, você, né? Tá preparado. Michael Neres, 30 anos, guru de WordPress. Olha aí. Rondonópolis, Mato Grosso. Já que o assunto do último Nerdcast foi humor nostálgico, não poderia deixar de falar sobre um episódio da TV Pirata que assisti recentemente no Viva. Olha aí, recentemente pediu. O tema do programa inteiro foi o fim da TV Pirata. Os integrantes do programa, Rodrigo Vilela, deve ser irmão do Diogo, né? Débora Bloch, esse é Diogo Vilela, Luiz Fernando Guimarães e etc. estavam desempregados e o episódio foi todo feito em cima da tentativa deles de voltarem para a TV. Era um episódio especial de fim de ano, entrando nos anos 90. Lá no meio do episódio, a trupe se encontra com o chefão da Globo, caracterizado a la Darth Vader, e propõe uma nova atração a fim de voltar para a televisão. É apresentado, então, um piloto de um programa mais popular. Olha aí. Com apelo para o povão. Olha aí. Quando inicia o VT do piloto, você vê, 20 anos antes, o que seria a Zorra Total. Caraca, que profecia maldita, cara. Era uma piada. Inicia com um musical mequetrefe com mulheres de maiô atochadíssimos dançando sensualmente. O cenário é uma praça e todas as piadas têm duplo sentido. Fiquei maluco, diz ele. Era a previsão correta do que se tornaria o humor na televisão em nossos tempos. Puta merda, olha isso. Caraca, cara, que porra assustadora, cara. Ele falou que não achou um trecho específico, a cena específica, mas tem um trecho do programa aí no YouTube. E tem outra coisa, cara. O Cacete Planeta, cara. O próprio Cacete Planeta. No Dóris para Maiores, que eu tava vendo naquele num vídeo que a gente postou no post passado. Pô, cara, os caras faziam humor com o fim da União Soviética, tipo, fazendo reportagens. Tem uma hora que ele fala assim: então o povo foi às ruas dizer o que eles querem do novo regime. Ali eles dublaram o povo na rua que tava gritando uma coisa, falando: dois hambúrgueres, alface, queijo, muito especial, seu meu amigo, tem pouco, gente. Quer dizer, então, não era só a piada da dublagem, mas o subtexto era que o povo russo queria mais era o McDonald's, né, cara? Queria o capitalismo. Então era uma piada inteligente, cara. Que, né, o Cacete Planeta, cara. Os caras eram bons. Mudou muito a coisa mesmo, cara. É, cara, foda. Vinícius Rogério, 27 anos, corretor de imóveis, São Paulo. S.O.? Não, S.P. Saiu errado. O O do lado do P. É verdade. Ouvi no último Nerdcast, percebi um comentário de vocês sobre rir na plateia e gostaria de fazer uma denúncia. No ano de 2009, trabalhei na empresa Bleu, de celular, que eu não vou falar. Não é só celular, uma empresa de telefonia. De telefonia, exato, em São Paulo. Se vocês não sabem, essa empresa fica ao lado da Rede Globo, onde são gravados alguns programas aqui em São Paulo, como Altas Horas, Programa do Jô, etc. Uma hora da tarde, estava no ônibus que me levaria ao trabalho. Na frente do coletivo haviam dois rapazes que estavam conversando. O que trabalhava na área técnica perguntou pro outro: e o que você tá fazendo no programa do Jô? Aí, sou staff de palco. E o que você tá fazendo? E ele respondeu: então, sabe quando o Jô conta uma piada? Eu sou o cara que começa a dar risada. Caraca, cara, que profissão miserável também, né? Com isso, o pessoal que vai ver o programa continua rindo, né? Estimulado pela risada. Tenho que ajudar o pessoal da plateia a ir no time das piadas. Aí o cara respondeu: então você tá melhor que o Chaves, tá ganhando pra dar risada. Tem que fazer essa denúncia aos senhores. Além do fato, o Azaghal falou, já tá se deslocando pra ir dar risada, tem um funcionário da Globo que é pago pra dar risada e fazer com que as piadas pareçam mais engraçadas. Mas o Bira já não faz isso? Também, né? William Weber Seconello, italiano. Pronto, Seconello. Já tá fazendo a mãozinha. 19 anos, estudante de psicologia, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Aí, todo mundo mandando a ficha completa. Olha, os robôs escolhendo, né, direito, né? Exatamente. Sobre o assunto do Nerdcast 307 sobre nostalgia no humor brasileiro. Vocês comentaram sobre a edição de risadas nos programas de auditório. Em seguida, parece que existe uma obrigação de rir em shows, programas e etc. Isso se tratando de humor, né? Sim. Na verdade, é um pouco mais do que isso. Trata-se do efeito manada, quando indivíduos recebem determinadas informações e passam a atuar em bando, como uma manada. Olha que o cara é estudante de psicologia, então ele já pode dar um pitaco. Já, né? Já vale. Isso acontece porque não tomamos necessariamente uma decisão consciente, e sim seguimos a maioria. Não se trata necessariamente, de novo, de não querer ficar de fora, mas sim uma função automática do cérebro. Ah. Não vou explicar muito, porque sou apenas um estudante. E pro e-mail não ficar chato, mas depois de entender, é possível perceber que o efeito manada também é responsável por criar as bolhas no mercado financeiro. É isso que eu ia falar, isso é verdade. Fazer todo mundo começar a usar o Facebook e quem sabe a Skynet. E até mesmo os virais. A Luísa, que está no Canadá, e o... Se você está na pior. Para a Nossa Alegria, o novo agora. Qual é Para a Nossa Alegria? Que é muito tosco. É, nossa. E ele continua dizendo que os produtores utilizam esse efeito manada como uma tentativa de tornar o programa mais engraçado, tanto delimitando uma piada quanto fazendo um efeito manadinha. Manadinha. Aí já é o estudante falando, né? Onde muitas vezes a pessoa acaba dando um sorrisinho sem entender a piada. Sim, sim. Mas é muito bom. Então, as sitcoms têm as risadas por causa disso, pra você achar mais engraçado a piada. Ah, risadas são normalmente muxoxos, né? É um... Daniela Siltório, 28 anos, publicitária, e tu, São Paulo. Adorei o último Nerdcast sobre o humor brasileiro e ainda mais porque vocês se lembraram do Simplício da Praça é Nossa. Esse personagem foi de extrema importância para a cidade de Itu. Graças a ele surgiu a história de que aqui tudo é grande e que Itu é a cidade dos exageros, mas também tem um filme, o Homem de Itu. É, exatamente o que eu ia falar. É. Da onde surgiu essa... Não, não é da Praça é Nossa. Eu acho que surgiu da cidade, né? Ou vocês já ouviram esse cara falar na televisão? Ih, caralho, vou fazer um orelhão gigante. Olha só, atrai muitos turistas pra cá, pra cidade ser conhecida no Brasil todo. Não, mas antes disso, o filme lá, o Bem Dotado, Homem de Itu. O Homem de Itu. É de 79. É, rapaz, é isso aí. Todo fim de semana, centenas de pessoas de outras cidades por aqui tirando fotos com um orelhão gigante. Semáforo gigante. Ai, caralho. Se divertindo com os souvenirs de Itu, como lápis, óculos, notas de dinheiro gigante. Inclusive, já houve gravação do filme dos Trapalhões por aqui, em que o Didi escala o orelhão de Itu. Apesar de Itu ter tido uma grande importância para a história do Brasil, pois é intitulada Berço da República, essa história é criada pelo Simplício, ou pelo Bem Dotado, ou pelo Dito Popular, que fez a fama do município e movimento turismo por aqui. Olha só Itu. Peraí, eu quero ver o orelhão de Itu. Orelhão... Pô, pra mim qualquer coisa... De proporções semi-gigantescas, remete a Itu na hora. Sério? Ué, eu vejo um clipe gigante, Itu. Caralho, que irado o orelhão de Itu. É gigante mesmo, cara, olha só. A cidade, porra, não tem outra coisa em Itu, sério, é só isso. Pra mim, puta, qualquer cara, coisa... Que marketing legal, parabéns para a prefeitura de Itu, que sabe sustentar o seu marketing de coisa gigante. Inclusive, no final do filme, mostra a mulher bem dotada de Itu. A mulher bem dotada? Ela é pintuda? Não era, filho, era 1979... Você não tinha proliferação do silicone como há hoje? É verdade. E o frango não tinha tanto hormônio. Exato. Então as mulheres tinham peitinhos. No Brasil elas tinham, eram índios, né, cara? Peitinhos. Exato. É, a mulher, a grandeza dela era em outra região. É verdade. Ah, sim, entendi. Entendeu? Ela segurava a onda do homem de Itu. Olha, que horror. É, não, eu só tô dizendo o final do filme. Se alguma coisa horrível aqui, é o spoiler do final do programa. Puta merda. Bom, quando a gente fala de Aníbal Barca, nós falamos de guerras púnicas. E nós falamos de Cartago, certo? Isso. Poucas pessoas conhecem a importância de Cartago na história, principalmente ligado ao Império Romano. Não, peraí, já começou dando canelada. O quê? Não é Império Romano, era a República Romana nessa época. Olha aí, que bonito. Que nerd, óbvio, o cara falando, tu vai à Europa, tu vê história viva, o cara, porra... É sacanagem, né, jovem? Mas pouco se fala de Cartago. É engraçado, porque nessa época, antes de Roma ser um império, na época do crescimento da República Romana, lá para o século 3 a.C., houve uma grande disputa. Não dava para ter dois grandes impérios no Mediterrâneo. Potências. Não dava para ter duas grandes potências. Vai indo que eu vou soprando, vai. Continua. Na verdade, tanto na Europa inteira existia uma porrada de tribos. Não é como a gente pensa em Império Romano, em Cartago, como unidades únicas. Uhum. E Cartago se unia com a tribo do não sei aonde, sim, não sei aonde, contra Roma. Era muito um jogo de quais cidades-estados e quais tribos se uniam pra fazer a guerra. Sim. A própria Itália era Roma, como Roma, Roma cidade, e várias cidades-estados em volta. Sim. Eles não tinham unificado ainda. Era então, quase tipo, feudos, né? É, eram vários feudozinhos, era muito menos poderoso do que a gente tá acostumado, do que virou depois, do que a gente tá acostumado quando a gente se refere a Roma, ou se refere até a Cartago. É, feudo não, a palavra é muito própria, né? Mais tribo mesmo, né? Feudo não tem nada de feudo. É, eram umas tribos, cidade-estado. É, cidade-estado melhor. A gente ouve falar pouco de Cartago, porque não sobrou porra nenhuma, né? Exato, né? Exatamente. Uma coisa que Roma tentou fazer pra apagar Cartago da existência e da história, né, cara? Tenta até hoje. Mas Aníbal é o cara que realmente manteve vivo a história de Cartago, porque ele foi a personalidade mais importante de Cartago. Antes de continuar esse Nerdcast, a gente pode até recomendar o Nerdcast de Roma, que foi gravado há um tempo atrás, pra esclarecer já o começo de tudo isso, né? Dependendo do tempo que a gente gravou, é bom nem ouvir. Cartago era uma potência que nasceu ali no norte da África. A capital era onde é hoje Tunis, a capital da Tunísia. E ela foi se expandindo pelo Mediterrâneo e pela Espanha, nas Guerras Púnicas, certo? Na verdade, o Cartago era, originalmente, era uma colônia dos fenícios. Por isso que eles tinham até essa tradição naval. Os fenícios eram grandes navegadores. E aí, como é que começa a Primeira Guerra Púnica? Até então, Cartago e Roma tinham lutado juntos contra um inimigo em comum. Rolou exatamente uma pilha errada e eles começaram a brigar pelo controle da Sicília. Eles queriam fabricar azeite lá e exportar pra Nova York e tudo mais. Sem falar que a Sicília era a grota mais gostosa da nossa turma, né, cara? Chamou a Napa, né? Era uma Raimunda inacreditável. Que isso que é cara derrapar na chinquene e sair reto na curva, né? O tema do Nerdcast, né, cara? Na verdade, assim, Roma estava engatinhando nessa época em termos militares. A gente não pode pensar em Roma nessa época como o Império Romano, com aquela disciplina, todas as táticas e tudo mais. E, na verdade, Cartago debulhava Roma, porque a frota naval deles era muito mais avançada e, em terra, Cartago usava os elefantes que pisoteavam a galera de Roma. Então, demorou um pouco pra Roma conseguir se nivelar até ultrapassar Cartago na guerra. Olha, eu tô lembrando que eu vi há muito tempo um documentário dizendo que Cartago tinha uma engenharia naval mais avançada, no sentido que eles sabiam fazer uns navios de encaixe de madeira e tal, que eram super baratos e rápidos. É, o que vem dos fenícios já eram fodas, né? A Roma, acho que só virou império depois, acho que utilizando muito do que aprendeu nessa época. Sim, sim, justamente. Nesse conflito com Cartago. Nada melhor do que uma boa derrota pra você se tornar um cara foda, né? O que aconteceu com, nesse caso, né, foi o que você bem falou, foi até semelhante ao que aconteceu, sabe com quem, Jovem Nerd? Com os prussianos, né, que o exército prussiano, ele tomou aquela forma toda, depois tomou um pau do Napoleão. Eles copiaram a ideia do Estado maior alemão, e aí virou, porra, a potência que depois ia levar a Alemanha a ter aquele exército todo. A mesma coisa aconteceu com o Roma em relação a Cartago, né? Tomou-lhe um pau feio e aprendeu o que é bom pra tosse, né? Porque diz que um navio deles encalhou perto da Sicília e os romanos tomaram o navio e fizeram engenharia reversa. E aprenderam a fazer o navio rápido, barato, de encaixe, como os cartaginenses. É assim que se evolui nessa época. Sim, sim, com certeza. Mas é engraçado que eles falam que isso foi uma grande virada pra Roma. Aprender a tecnologia naval dos cartaginenses, né? Tudo mudou pra Roma depois que eles aprenderam a fazer os navios como os caras faziam. Eles fizeram até navios maiores, né? Roma, tirando a parte dos elefantes, conseguia enfrentar de igual para igual o Cartago em terra, mas não no mar, porque as táticas deles eram melhores. O que Roma fez? Inventou um navio que era gigante, cabiam 300 soldados, que era o quinquireme, que a gente já até falou daqueles navios persas e gregos, que eram os triremes, triremes, né? Triremes, isso. É. Triremes, na frota de Roma, eram os barcos ligeiros. Uhum. Eles tinham os quinquiremes. Quinquiremes? Quinquiremes. Cinco remas? Quem que rema? Quem que rema? Quem que rema? E aí eles colavam nos navios de Cartago, jogavam um gancho, que era chamado bico de corvo, e faziam a abordagem mesmo. Aí virava praticamente uma luta de solo, uhum. Batalha terrestre, só que em cima dos navios. E aí era onde Roma conseguia uma leve vantagem. E a história de Aníbal começa com o pai dele, chamava Amílcar Barca. Não é à toa que Cartago era uma potência naval, né? A família Barca lá. Puta que pariu! Que pariu! E hoje, toda essa potência pra hoje levar nego pro Rio e voltar pra Niterói. Caralho, isso tô... Olha que o Eduardo não deu um pio ainda. Ele tá se preparando pra soltar a bomba atômica. Roma conseguiu duas vezes ganhar dos cartagineses em batalhas navais, mas as duas vezes eles estavam voltando pra se reagrupar, pra pegar mantimentos, pra cuidar dos feridos e tal, na base. Tomaram uma tempestade no Kengo, brother, que destruiu a frota duas vezes. Param na luta do Mares e se juntam com os gregos pra depois formar uma armada pra voltar à batalha contra os... Contra os cartagineses. É cartagineses ou cartagineses? Boa. Eu sempre pergunta. Vi como cartagineses. Eu sempre achei que fosse cartazes. É cartagineses. Cartagineses. E aí o Amilcar Barca aceitou a derrota e negociou a paz. Os termos de rendição não foram tão fodas porque as duas potências estavam fodidas de grana, né? Que gastaram toda a grana que tinha, todo o arsenal que tinha na guerra. A princípio, Roma ficou com a Sicília, que era o ponto de discórdia ali, e Cartago ficou com a Sardenha e com a Córcega. Mas Roma passou a ser a única potência naval do Mediterrâneo. Por causa disso, Cartago começa a pensar em explorar outras áreas que ela não explorava antes, e voltou todo o seu plano de expansão para a Península Ibérica. A gente tem que estabelecer aqui a invasão da Península Ibérica ali, a conquista da Espanha, do sul da Espanha, na verdade, né, e a cidade que eles batizaram como Nova Cartago, né? Que hoje é conhecido como Cartagena. Cartagena, exatamente, hoje na Espanha. É, que não é a mesma Cartagena que tem na Venezuela, do Tudo por uma Esmeralda. Colômbia, né? Colômbia. Mas a Cartagena da Colômbia é exatamente porque por causa da espanhola. Por que não criar nomes novos, né? Fico bolado com isso. É porque, assim, o cara vinha de uma cidade, vinha pra cá e fazia uma homenagem à cidade dele, botando exatamente o mesmo nome. Ou botava um Nova na frente, né? Nova, exato. No caso da Colômbia, eu tinha que botar mais Nova no Cartagena. Novíssima. Novíssima Cartagena. Eu sempre quis saber onde fica a Zelândia. Tem um documentário da BBC que eu passo pros meus alunos, que é sobre o Hannibal. Só que é gringo e chama Hannibal, né? Sim. Professor, que filme você vai passar? É o Hannibal. Ah, eu já vi, professor. Não é o Hannibal Lecter. Toda vez, velho. Todo ano. Toda vez, claro. Considerado um dos maiores generais da história militar da humanidade. Acho que é top 5. É. Top 5, é mesmo, cara. É o que ele fez é ensinado até hoje, pô. Exatamente, é verdade. Ensinado e usado. E usado. E ele já cresceu com um ódio herdado do pai aos romanos, né? E é assim que se faz um bom general. Você tem que crescer com ódio, é isso? Aonde mais você vai tirar motivação? Quando ele era pequeno, o Amilcar cortou um carneiro no meio, botou no prato, encheu de sangue, lavou a cara dele com sangue e falou, tu vai destruir essa porra de Roma, porque Roma é zica, brother. E ele cresceu com aquilo na cabeça. Sangue de carneiro, Roma, vou destruir. Não tem o negócio do juramento com a mão no fogo, uma porra assim? E o sangue na cara também. Diz que ele fez um juramento pro pai que ele jamais teria aliado de Roma. Os historiadores não concordam se o juramento existiu mesmo ou não. Inclusive, já deixando o recado, se a gente der canelada, não é canelada. Porque tem tanta versão dessa porra, dessa história. É verdade. E Roma tentou apagar tanto o Aníbal da história que sabe-se pouca coisa da vida dele, né? Do que ele gostava, quais os interesses dele, sabe? Você sabe tudo sobre os imperadores romanos e tal, sabe? A discussão até é sobre a aparência dele, né? Ninguém sabe exatamente. Cabelo branco, charuto. Pra Roma só é interessante o Aníbal como uma figura histórica que eles derrotaram, não como uma pessoa que tinha gostos de vida. Então eles só mantiveram o registro histórico do que interessava. Afinal de contas, né, quem ganha é que escreve, né? Nesse documentário que eu uso na aula, inclusive termina assim: é um cara escrevendo a história, aí chega os romanos e falam: que porra é essa? Vamos botar fogo nisso aqui. Se alguém for escrever a história de Aníbal, vai ser Roma. Exatamente. Mas vem cá, só uma pergunta. Tu passa esse filme filme na aula de quê? Planejamento de campanha. Olha! Caraca! A arte da guerra da publicidade. E vamos à campanha de Aníbal logo. O que acontece é o seguinte, o sul da Espanha era a colônia de Cartago. Sim. É. É? Porque por causa dos perrengues que estavam acontecendo lá no norte da África, eles terem perdido o controle da Sicília e tal, eles foram pra lá. Comigo. Porque lá também tinha minério e tal, minas de prata. Só que tinha um limite que Roma aceitava que Cartago dominasse, que é o rio Ebro, que divide a Península Ibérica ao meio. Foi o acordo de paz da Primeira Guerra Púnica. O Roma falou, não cuspiu no chão e falou, duvido você pisar. E aí, Aníbal atacou uma cidade chamada Sagunto, que era aliada de Roma. Só que Sagunto era antes do rio Ebro. É porque Roma deu uma sacaneada. Roma fez um acordo com Sagunto que Sagunto passaria a ser aliada de Roma. Então, na verdade, Roma tinha uma cidade agora abaixo da linha. Hamilton já não gostava de Roma, ele ficou putão com essa história e falou, é minha chance. A cidade era meio que dividida. Você tinha romanos e tinha cartarrenos vivendo na cidade. Cartarrenos, maluco? Tinha os remelentos e os catarrenos. Mas o Aníbal também atacou Sagunto pra sacanear Roma também, pra dar aquela cutucada. Ele ficou puto e ele aproveitou pra se vingar. Aí o Roma mandou emissários pra Cartago, mandou até um tal de Fábios. E aí ele falou assim, ó, eu tenho aqui o destino de Cartago nas pregas da minha toga. O cara falou isso? Falou. Porra, isso é isso. Ele segurou com as duas mãos a toga dele. Ele falou assim, de um lado é guerra, do outro lado é paz. Perguntou pro Senado de Cartago. Vocês decidem. Aí os caras de Cartago, os senadores. Não, o que que Roma decide? Aí o cara chegou, largou a mão que tava segurando a paz e mandou um guerra. Ó! Oh. Voltou e falou assim, agora a gente vai atacar as colônias na Espanha. Aí o Aníbal chegou e falou e aí, o que eu faço, galera? Aí eles falaram, não, pode atacar, tá com carta branca. Aí ele cercou a Sagunto, mas o Aníbal demorou 8 meses pra conseguir invadir Sagunto, porque além de ser uma cidade murada, ela ficava em cima de uma colina, então era difícil de atacar. Mas no final ele conseguiu e foi barbárie na parada. Esse cara, ninguém fez nada com ele? Não, é emissário, não pode. Só claro que pode. Tem uma versão histórica que diz assim, que o Aníbal chegou e falou assim, prega? Roma estava acostumada, por causa da Primeira Guerra Púnica, lá com o pai do Aníbal, a tomar a atitude, né? E Cartago só reagia. Exato. Nesse caso, Roma até tomou a atitude, se dividiu, mandou um cônsul, que era o Cipião, para a Espanha, e o outro, que era o Tibério Longo, para o norte da África. Mas só que o Aníbal não ficou lá esperando o Cipião chegar com as tropas para defender as colônias de Cartago. Ele resolveu que ele ia atacar Roma na Península Itálica, que ninguém nunca tinha feito isso. Exatamente. Eu vou entrar na casa de vocês, seus filha da puta. Ele resolveu levar a guerra pra Roma. Exatamente. Essa atitude dele não foi consenso geral. Porque no Senado tinha alguns inimigos da família Barca, né? Que eram contra. E o próprio irmão mais velho do Aníbal, Asdrúbal. Trouxe o trombone. Ele era contra ir pra Itália. Então Asdrúbal ficou na Espanha, tomando conta das províncias lá de Cartago, enquanto metade do exército subiu os Alpes, né? Isso que foi sinistro, porque ele não podia ir por mar, porque Roma já era uma potência naval, ia tomar muita porrada na água. Não, eu acho que o problema dele principal é o desembarque. Ele sabia que ele nem ia conseguir desembarcar essa galera toda assim, impunemente. Não, e a costa toda era dominada por Roma, né? E ele falou, eu vou a pé daqui da Espanha. Ele não foi a pé mesmo, né? Foi, porra! Ele foi montado no elefante. Alguém andou. Ou ele ou o elefante, alguém andou até lá. Assim, o que ele fez já é uma coisa impossível. Ele atravessou os Alpes com um exército gigantesco, cara. Isso é uma loucura. Não é possível, ele fez? Não, ele fez, eu sei. Por volta de 90 mil soldados, 12 mil montados e... 37. 37 elefantes e outras fontes contam que ele tinha 50 elefantes. 37? É coisa pra caralho. Muito. Não, só? Só não, cara. Caralho, eu achei que era a parada do Senhor dos Anéis. Você acha que tinha quantos elefantes do Senhor dos Anéis? Não tinha nem 30 ali. Porra, tinha 37 só? E ó, eu vou te falar, os elefantes deles não eram nem metade do Senhor dos Anéis. Ah, não, não era nem o terço. É um elefante que tá extinto hoje em dia. É um baby elefante. Ele é menor do que o elefante normal, exato. É um elefantinho? É um elefantinho, é. Foi daí que surgiu o passo do elefante. É, eles iam andando e tinha uma galera com umas trompas tocando. A música da invasão de animal. Ele levou mais de 15 dias pra atravessar os Alpes. Teve que todo tipo de dificuldade atravessar os Alpes, né? Sem contar fome, doenças, etc. E pessoas morrendo de frio, hipotermia. 30 mil soldados que morreram. 30 mil? Em 15 dias. Cara, aí até eu. Aí até eu. Como é que ele atravessou os Alpes? Ele fez uma rampa com os mortos. E passou por cima. Porra, cara. Você sabe que fez que... a escada rolante de mortos. Perde os elefantes nos Alpes. Elefante é africano, calor. E eles vão pros Alpes, cara. Não rola, né? Perdeu os elefantes nos Alpes. Perdeu? É porque era pequeno. Se fosse maior, ele não tinha perdido. Caiu neve, virou um elefante branco, né? O Aníbal, antes de ir pros Alpes, ele mandou o irmão mais novo dele, que era o Magão, também conhecido como Mago Barca, antes pra dar uma olhada se dava, se era possível e tal, não sei o que. Ele não foi no voo cego. Sim, claro. Ele tinha um batedor antes. E aí, o Magão encontrou algumas tribos gauleses, né? Eram gauleses dos Alpes, né? Transalpinos, que chamavam. Transalpinos. Eu ainda prefiro alpinistas. E aí ele contratou os caras como o guia. Exato. Pra guiar eles por ali e tal, não sei o que. Mas esses caras traíram eles e tentaram saquear. Só que eles deram porrada nos caras, só que perderam um monte de soldado nisso também. Bom, e aí eles chegaram na Península Itálica. Era pra galera se situar, onde na bota que eles chegaram? Venceu pelo lado esquerdo. A gente teve lá, Zagal, no Vale da Aosta. Aí começa um período de vários anos de pesadelos romanos com Aníbal Barca, porque ele aterrorizou os caras e ficou invencível. Enquanto Aníbal esteve na Itália, ele esteve invencível. Ninguém derrotava o filho da puta. Foram 15 anos de presença. Todas as vezes que os romanos foram bater com ele de frente, os romanos se fuderam. Eles resolveram comer pelas beiradas. Exato. Tem que contar a história de 3 grandes vitórias de Aníbal, lá por volta de 218, 217 a.C., que foram decisivas para Roma tremer. Uma que foi logo na chegada dele, na Batalha de Trébia, que foi no inverno, em dezembro de 218. Aliás, ele atravessou os Alpes no início do inverno, assim, bem perto do inverno, que os romanos achavam que ia ser impossível, que o cara era mais uma dificuldade, que ninguém ia atravessar essa merda nessa época. Ele já começou a dar nó tático no Cipião, porque o Cipião achou que ele ia atravessar o Ródano por uma parte, que ele nunca imaginou que seria por outra, porque era impossível. Uhum. Mas ele foi e deu a volta. O Cipião que enfrenta ele no começo é o pai, não depois vai ficar famoso. Isso. Por derrotar ele, que é o filho, que é o africano. Exatamente. Isso. Cipiano, pai e filho foram os grandes, são arqui-inimigos do Aníbal, né? O pai só tomou porrada, né? Nessa primeira batalha ele se faz bonito, que ele pega o desprevenido, porque ele não acreditava que eles iam chegar no início do inverno. Ele acampou, ele botou o exército ao longo do rio Trébia, por isso que é a Batalha de Trébia. Escolheu 1.000 soldados, os melhores soldados, 1.000 cavaleiros, os melhores cavaleiros, mandou a galera se esconder na vegetação de um dos afluentes do rio. E aí, os romanos, ele soube através dos espiões que os romanos estavam doidos pra atacar e acabar com essa merda. Pô, quem é esse cara? Chegou aqui? Vão acabar logo com essa merda. Então, ele mandou uns cavaleiros no médios, né? Eles não eram muito altos. Não, 1,60. Ele mandou os cavaleiros no médios pra provocar um ataque. Vai lá cutucar os caras que eles vão vir correndo. Peraí. No médios? Não, é númidas. Númidas, isso, do médio. Eu pensei que era o médio, velho. Não, númidas. A pronúncia é foda. É, porque tem que lembrar assim, o exército de Aníbal não era assim, os cartagineses, né? Eram um monte de povos diferentes que ele ia... Tinha gauleses, tinha tudo. Espanhóis, tipo... os espanhóis, os... Inclusive, esses os númidas eram os melhores cavaleiros que tinham na África. Eram uns caras muito fodas. Eles usavam um cavalo, que era o cavalo Berbere, que é o antepassado do cavalo árabe, que era um pouco menor, mas muito mais ágil. Não usavam sela, não usavam armadura. Tudo que era pra fazer com agilidade, o Aníbal mandava eles pra fazer. Exatamente. E aí foi aí que ele usou os caras pra dar essa provocada nos romanos, chamar eles pra briga. E aí eles deram aquela cutucado e voltaram. E os romanos vieram, eles estavam do outro lado do rio, que era raso. Eles vieram com tudo, atravessando o rio para bater na linha de frente do Aníbal. E aí que ele chama a galera, o mago, o irmão dele mais novo, tava comandando essa galera que tava escondida na vegetação, e essa galera entra na retaguarda, mano. Foi um pega pra capar. Entraram por trás... E aí foi... DP. Aí foi... O que não sabia o que é DP? Não pergunte. Não pergunte. Oh, você tá perguntando depois. Mas aí, essa foi a primeira vitória do Aníbal. Nessa parte, os romanos... Eu vou te falar que ser general é bem fácil, cara. Não. É só você ter boas ideias e bons soldados. Só isso, né? Só isso. Treinar eles bem. Eu tenho um cavaleiro rápido. Eu tenho um cavaleiro rápido. Vou mandar os caras que eles vão voltar rápido e tá tudo certo. Uma das características principais do Aníbal era saber aproveitar cada característica do tipo de soldado que ele tinha. Então, ele tinha soldado, os cavaleiros númidas, usava ele de um jeito. Tinha lá os soldados espanhóis, usava o que eles tinham de melhor. Esse cara era meio mamatado, esse Aníbal. Os caras tinham os cavaleiros rápidos. O cara tinha elefante. O cara tinha um mago no time dele? Não, tinha um mago, não. Tinha um magão. Magão, maluco. Em português não é magão, né? Não tem o tio. É magal. É magal. O que é uma arma mais poderosa ainda, né, cara? Outra coisa que o Aníbal sabia aproveitar muito bem era o terreno, cara. Ele era o cara que tava atacando e ele conseguia as melhores posições. Isso que era impressionante, né? Essa primeira batalha foi em dezembro de 218 a.C. e em junho de 217, uns 6, 7 meses depois, ele enfrenta de novo uma grande força romana, dessa vez no Lago Trasimene. E, cara, isso foi uma grande vitória dele, porque o lago era cercado de terreno elevado. Só que tinha uma parte que o terreno plano fazia tipo uma barriga. O terreno elevado, ele recuava, digamos assim, né? Recuava fazendo uma barriga e criando uma porta de entrada. Ai, meu Deus, como é que eu vou descrever isso sem você ver uma imagem, caralho? Eu não tô entendendo nada. Olha só, imagina um lago, água, certo? Certo. E a água tem um terreno elevado logo após a água. Um prato de sopa cheio de água. Certo. É isso? Não. Imagina um lago, certo? A sopa. Aí você tem a margem do lago, certo? Que é o prato. E aí você tem um terreno que se eleva. Faz uma rampa. Isso. Tipo o prato de sopa. É. Mas aí você tem uma parte que você tem terreno plano. O terreno elevado, ele se recua. Faz uma barriga de terreno plano. Entendeu? Tem um vale. Tipo um vale. Entre a água e o terreno elevado. É como se fosse um pinico. Tá. Referências visuais da Zagal. Ele colocou as tropas dele no terreno elevado em volta da barriga de terreno plano. Porra, mas aí até eu, né, cara? Tá, beleza, calma. E aí tinha duas entradas estreitas de terreno plano entre a água e o terreno elevado, dos dois lados. E ele deixou uma galera ali esperando. A isca. Os romanos entraram na barriga de terreno plano. Pô, mas esses romanos também estavam de sacanagem, né, cara? Eles acreditavam que eles eram uma força superior. Exatamente, é a arrogância de Roma. Exatamente. É. Porque, porra, você era só mandar um batedor, cara. Então, mas ele ia sair Aníbal batido mandou dali. Duas colunas fecharem as duas entradas do lugar e fez uma bacia de morte, um kill box. E o maluco que fechou ainda gritou, ninguém entra, ninguém sai. E aí os exércitos do terreno elevado vieram descendo, massacrando os romanos que pra trás tinham água, não tinham pra onde fugir. Pros lados tinham colunas fechando as entradas e foi um grande massacre de 30 mil romanos em batalha, 15 mil morreram, 5 mil foram capturados. Só um restinho da galera que saiu fora, fugiu. Pô, escapou 10 mil ainda? Tem uma galera que conseguiu. Mas desses 15 mil que morreram, vários, pra não terem que lutar contra os cartagineses, entraram na água e se afogaram por causa da armadura. Aí que o terreno ganha também. O cara tinha um aliado ali que era água. Mas cara, depois dessa batalha, Roma parece que meio que aprendido a merda que tinha feito. É, não mandar retardados mentais pra liberar os exércitos deles. Eles têm um general, logo depois dessa batalha, que começa a comandar, que não ataca mais o exército... Não, na verdade não é um general. como tava uma merda foda e a galera tava em Barata Voa, Roma elegeu um dos senadores deles lá, que é o quinto Fábius Máximus, como ditador. E ele fala assim, ah, beleza, agora quem manda sou eu. Mas ditador nessa época era assim, era por um período só. Sei lá, dois anos. Só pra segurar a emergência. É, uma emergência. Ele falou assim, ó, a estratégia é o seguinte, ninguém mais luta contra o Aníbal em campo aberto. Deixa ele ficar vagando por aí e uma hora ele vai cansar, a moral da tropa dele vai pro saco, porque não vai ter guerra. Faziam pequenos ataques minando algumas forças dele, nunca atacava eles de frente. Uma hora ele vai ficar sem comida, sem mantimentos. Teve até uma hora que eles estiveram muito perto de capturar o Aníbal. Eles chegaram, cercaram ele num vale. Parcialmente cercaram, diria eu. Não cercaram por todos os lados. Mas, e de repente, ele falou assim, vamos pegar o cara, vamos pegar as forças dele. Aí os romanos viram as tochas subindo o morro em direção a eles. E os romanos falaram assim, caraca, o Aníbal tá atacando a gente, vai morrer, né, compadre? A gente tá em vantagem aqui. Destacaram as tropas, né, pra ir contra os bichos. Quando eles vêm, era um monte de bois e vacas. Era o gado do exército dele. E ele prendeu tochas nos chifres do gado e mandou uns caras dirigirem o gado pra cima dos romanos. Enquanto isso, Aníbal fugiu pela... Ah, eu gostei. Aí embora. Enquanto foi uma boa enganada nos romanos. Pô, isso sim é estratégia. Fazer cerquinho no pinico até eu, pô. Essa foi uma boa ideia. O cara largou todo o estoque de carne dele e conseguiu escapar. É, foi o preço, né? Mas escapou. Ele teve uma boa tirada também, uma outra boa tirada. Quando o Fábio falou que ninguém mais ataca Aníbal, ele chegou e falou assim, beleza, manda destruir todos os vilarejos e fazendas que tiverem em volta de Roma, menos a do Fábios. Que era pra deixar a galera com raiva do cara, né? E realmente aconteceu, ficou todo mundo... Porque ele chegava e falou assim, não vamos atacar. Eu falei, legal, fácil falar, né? São as terras que estão pegando fogo. Exatamente. Mas aí, o que aconteceu? Aníbal, ele não invadia Roma por nada nesse mundo. Nada convencia Aníbal de invadir Roma. Ele, Aníbal achava que não tinha gente nem suporte suficiente pra invadir. Toda vez que ele tentava pedir suporte de casa, o partido dele no Senado não tava com poder suficiente pra poder bancar. Então ficava aquela discussão no Senado e o nego não mandava o apoio que ele precisava. É. Não, tem duas coisas aí, que é discussão entre os historiadores. Uma é essa que o Blue Hand falou. Realmente que ele não tinha máquinas de cerco e nem gente suficiente para atacar uma cidade do porte de Roma. Embora todos os exércitos que Roma tinha, ele destruiu, né? Roma estava sem exército para defender, só tinha a galera que estava lá dentro. Mas tem uma outra versão que diz que ele queria que Roma se rendesse segundo a tradição bélica da época, que é assim, você ganha 3 batalhas no campo adversário e o cara tem que se render. Mas ele tinha 2. Mas isso também só foi depois uma batalha que teve, que foi logo depois que o Fábio saiu. Beleza. E então, aí que eles foram tentar invadir Roma. Então, mas o que aconteceu? Ele desceu, passou por Roma, ao largo de Roma, e desceu uma parte mais pro sul da península pra tentar cortar todas as estradas de suprimento a Roma. Nisso as tribos que eram subjugadas por Roma, do norte da Itália, já estavam do lado do Aníbal também. Sim, ele chegava na tribo e falava assim, quem é o chefe? Aí chegava o chefe e falava assim, então. E aí os caras se uniam a ele, né, cara? E aí, cara, vai acontecer a maior batalha de Aníbal, a maior vitória de Aníbal, e a batalha que é estudada e ensinada até hoje na tradição militar. Em West Point. Em West Point. Sim. A Batalha de Cannae. Como se fala esse AE romano junto? Cannabis. Cannabis. Tá bom. Por isso eles perderam. Cannae. Por isso eles perderam. Olha aí. Eu acho que eles foram ficar. Eu acho que Cannae deve se falar Cane. Cane. Mas, portuguesado é Canas. Canas. O que aconteceu foi algo inacreditável. Foi a maior, força romana. Eu quero saber o seguinte, antes de você continuar essa história. Ah. Cadê os elefantes? O cara é famoso por essa merda e não tinha elefante? Não, aqui no final, no final vai ter elefante. É só no terceiro filme. Aí o que acontece? Tem que lembrar que o mandato do Fábios chegou ao fim e foram eleitos dois cônsules. Isso. Né, que eram o Lúcius Emílius Pulus e o Caio Terêncios Varro, conhecido como Varrão, não sei porquê. Cada nome é muito louco, cara. E aí esses caras eram da facção que queria atacar o Aníbal, que não queria mais ficar esperando. Isso, exatamente. Aí ele parar com esse negócio. A política do Fábios não tava funcionando e botaram uma galera oposta. Ele falou, chega dessa porra de não atacar o cara, vamos acabar de uma vez. Afinal de contas, somos romanos. Exato, né? Vamos reunir a maior força que já existiu e vão dar uma porrada nesse filho da puta. A maior força que existiu até então. Até então, de romano, até sim. Então. O que tinha também nessa época, que com esses dois novos ditadores, né, que tinham assumido, cocôncio. Não, cônsul, não eram ditadores. Cocôncio não. Cocôncio não. Eram cônsules. Cônsules. Yes, consulês. Eles dividiam. Quem nomeou eles foi o Roberto. Agora vocês serão cônsules. Normalmente cada um dirigiria ou comandaria tropas separadas, mas como era um só grande exército, ficaram os dois controlando esse mesmo exército. Não, na verdade, eles juntaram uma porrada de exércitos, né? Num só. Foi isso que eles fizeram, né? E ficava um comandando durante um dia e no dia seguinte o outro controlava. Não, sendo não. Que um... É verdade. Sério? Sério. É isso mesmo. Sério. É isso mesmo, é. Cara, acabou. É turma de médico? A primeira vez que eu vi. Eu sou cônsul e sou 12 por 36. De onde você acha que a PM tirou a ideia dele? 24 por 24, nesse caso. 24 por 24, exato. Consulismo 24 por 24. Vou assumir aqui e amanhã a gente se fala. E os dois tinham ideias diferentes do que fazer com as tropas. Um queria esperar que o Aníbal atacasse, saísse da posição de defesa dele, e o outro queria atacar o Aníbal, direto. Caraca, era num dia dois passinhos pra frente e no outro dois passinhos pra trás, né? Era a tática da Macarena. Só que eles alcançaram o Aníbal sob o comando desse que queria atacar direto, independente dele estar numa posição protegida. Caraca. Um cara queria atacar e o outro queria esperar? É. Cara, essa é a maior prova de como você não pode dividir o poder, cara. Um estragava o trabalho do outro. Era essa a parada. É verdade. Mas é por isso que no comando militar normal só tem um comandante e quem fala com ele toma tiro. Exato. Os romanos somavam 85 mil cabeças. Cabeça alheça. Contra por volta de 55 mil de Aníbal. E aí, quer dizer, o cara tava mais ou menos com 30 mil a menos do que o inimigo. Isso é foda. Você sabe que 90% ou mais das batalhas da Idade Antiga eram resolvidas por simplesmente número. É claro. Né? É fácil, né? Que você tem mais que você, eu vou aguentar mais que você. Até a metralhadora, o número ganhava tudo. Exatamente. Poucos caras conseguiam reverter isso, né, cara? William Wallace. Conseguiu. William Wallace, isso. Napoleão, William Wallace, né? César. E Aníbal. Júlio César também. Júlio César. César, com certeza. Os caras que conseguiam fazer isso eram mais que os arqueiros ingleses, né? Os arqueiros ingleses. Que eram tipo metralhadoras de madeira. exatamente. Aníbal falou, porra, se a gente for pro cara a cara, a gente vai perder, óbvio, né? Não tem jeito. Aí que você falou assim, era fácil ser general, bastava ter uma boa ideia e um exército competente. Era isso que ele tinha. Ele não, tinha. E apostar na arrogância do adversário. Vocês procurar um pinico. no caso, não tinha pinico. Agora era plano, era mano a mano, maluco. Aí é maneiro. Isso, só de sunga na praia, né? E o Aníbal deixou Roma escolher o território que ia ficar, porque ele sabia qual o território que ele ia escolher, que teoricamente era o melhor. Pra Roma, né? Pra Roma, é. Roma achou que era o melhor, então ele falou assim, eu vou deixar eles escolherem, porque eles vão achar que eles estão bem. Isso. Mas se eles forem pra lá, pra onde eu acho que eles vão, eu já tenho um plano. Sim, eu tenho um plano, exatamente. Todo o plano dele contava com essa parte, com essa arrogância dos romanos, de saber, dele trazer eles pra armadilha, né? Os caras já tinham tomado dois paus foda do cara em situações diferentes. DP, né, cara? E aí, e eles ainda achavam que eles estavam assim, oh, o cara ganhou a gente porque tava com um terreno, tava com um rio, tava com o terreno elevado, caralho, vamos enfrentar o cara no plano que ele vai se fuder. E era com isso que ele contava, né? Os romanos vieram com aquela linha reta, aquela coluna gigantesca que se estendia por mais de um quilômetro de gente, cara. Tipo assim, deve ser uma parada assustadora você ver isso, né? As descrições dos historiadores falam exatamente isso. Era assustador pra quem estivesse olhando a formação romana. Exato. Caralho, imagina, cara. Imagina essa galera batendo no escudo, compadre. Imagina esse bando de italiano falando alto, brother. Caspita! O Aníbal organiza o exército dele em uma forma de arco, como se fosse um arco onde a parte do meio do arco, né, ele estava de barriga virada para os romanos. Certo. Ou seja, o centro mais perto dos romanos e as pontas mais longe, mais distantes dos romanos. Uma barriguinha. Uma barriguinha, exato. Isso. O que ele faz com isso? Ele obriga os romanos a entrarem em contato primeiro com o centro do exército dele. Sim. Não, mas tem que falar também que, assim, ele posicionou as duas cavalarias dele, a cavalaria pesada no flanco esquerdo e a cavalaria númida no flanco direito. As cavalarias deles, que estavam de frente para a cavalaria latina, eram superiores em número. Dele quem? Do Aníbal, de Cartago. Já o centro era infinitamente inferior. Só que ele fez essa barriga e, porra, imagina, você tem 30 mil soldados a mais. Só de infantaria, a proporção aumenta, já que a cavalaria do Aníbal era maior. E o tamanho da formação romana, de tão grande, ela tinha um grande problema, que é o problema de movimentação. Se eles quisessem mudar de formação, não iam conseguir. Ainda mais com os dois malandros dando ordem. Vai, não, volta! A única coisa que os romanos podiam fazer era bater que nem um martelo no cara. Só isso. Era ir em frente e dar porrada. Por que eles não fizeram aquela punta de flecha? Eu acho a mais maneira. Não tinha sido inventado. Cunha, é cunha. Os romanos avançam e entram em contato com a galera do meio. Tem divergências entre historiadores que dizem que Aníbal estava lá no meio. Tava. Porque ele tinha que comandar o recuo dessa galera, que era a parte da estratégia dele. Não sei se é verdade, né? O cara tava num elefante, inclusive. O que sobrou, o elefante que sobrou. Chamava até Jotalhão, o nome do elefante. Agora imagina, aquelas duas paredes de escudos, pá, se encontram. Fica aquela gritaria, espada, não sei o quê. Aníbal começa a mandar a galera recuar. Vai voltando. E a galera. E os romanos. Peraí, todo mundo ao mesmo tempo. Não, o meio. O meio. O meio tinha entrado. Peraí, deixa eu entender. Quando a marreta, o quadrado romano veio e bateu na meia-lua. Isso. Do Aníbal, o que aconteceu com as pontas desse quadrado que estavam soltas? Quando o meio começa a recuar, ele começa a voltar. E os romanos sentem que eles estão vencendo. Por quê? Eles estão na parede de escudo dos caras e eles estão empurrando eles pra trás. Ou seja, eles acharam que tinham rompido. Nós estamos rompendo a linha deles. Estamos avançando. Mas o arco. Só que o arco, que era côncavo, começa a ficar convexo. Ele, exatamente, o meio vai pra trás e as pontas começam a ir pra frente. E o que acontece? O exército do Aníbal abraça o exército romano. Antes disso, o Aníbal já tinha mandado a cavalaria númida e a cavalaria hispânica para atacar as outras cavalarias dos romanos. Isso aconteceu lá por fora, né? Ele mandou as duas cavalarias lá por fora enfrentar as cavalarias romanas. E deram um coro na cavalaria romana e, pra ter certeza que eles não iam voltar, perseguiram eles até a puta que pariu. Não, só a cavalaria númida. A cavalaria pesada volta e pega Roma por trás. E pega o exército romano por trás. Então o exército, a parte central, começa a recuar, a parte das pontas começa a avançar e eles abraçam o exército romano, deixando só uma saída que era a retaguarda, que foi preenchida pela cavalaria que estava lá voltando. A cavalaria que foi enfrentar a cavalaria romana e detonou os romanos, que eles eram mais fodas, voltaram e preencheram a retaguarda. Então eles fizeram o maior killbox da história militar até então, cara. Fecharam a roda e começaram a cantar, velho. De 50 a 60 mil romanos mortos contra 6 mil mortos do Aníbal, cara. Caralho. Um cônsul morreu logo no começo da batalha, o outro fugiu. É claro, né? Não podia ser diferente, né? Os caras não concordavam em porra nenhuma. Mais ou menos 150 anos depois, teve um historiador romano chamado Titus Livius, e ele escreveu o seguinte sobre isso. Nunca antes, enquanto a própria cidade ainda era segura, houve tanta excitação e pânico dentro de seus muros. Tá falando de Roma, né? Não vou tentar descrevê-lo, nem vou enfraquecer a realidade por entrar em detalhes. Não foi ferida sobre ferida, mas multiplicado o desastre que foi anunciado. Pois, de acordo com os relatórios, 2 exércitos consulares e 2 cônsules foram perdidos. Yes. Hein? Consolês. Não havia mais nenhum acampamento romano, general ou único soldado qualquer em existência. A Púlia, Samnium, quase toda a Itália estava aos pés de Aníbal. Certamente não há nenhuma outra nação que não teria sucumbido sob o peso de tal calamidade. Palavras romanas sobre Aníbal, né, cara? O cara foi isso tudo pros romanos. Foi um terror. Depois dessa vitória, não existia mais força pra enfrentar o cara. Foram as tais 3 vitórias militares e não tinha como Roma definir. O nego diz que os pais falavam pros filhos, ó, se você não se comportar, Aníbal vem aí te pegar. Virou homem do saco. O que Aníbal não sabia era que essas táticas, cara, dessa batalha, essas iam ecoar pela história, sim, muito. Iam ser estudadas por milênios. Em 1990, o general Schwarzkopf, que foi o general da Guerra do Golfo, né? Ah, eu lembro dele. Lembra do Schwarzkopf? Ele usou uma estratégia inspirada nessa batalha durante a invasão de tanques lá no Iraque. Ele fez a mesma parada. Formação de tanque em arco, depois volta o meio e os tanques da lateral englobam os inimigos. A mesma coisa, assim, a mesma estratégia de batalha usada 2000 anos depois, cara. Impressionante. Napoleão usou de medo. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha usou. Isso foi repetido inúmeras vezes. É impressionante, cara. É impressionante o que o cara fez. Acho impressionante como as pessoas não aprenderam isso, né? Cara, olha de longe assim, vê aquela meia-lua, aí olha pro quadrado e fala, vai dar. Dessa vez vai dar. Exato. Mas, bom, ele deixou realmente Roma de joelhos. Não tinha mais como derrotar o cara. E aí, por que esse filho da puta não meteu um manto roxo e entrou em Roma? Pois é, cara. Essa que é o mistério, cara. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de US$1 milhão, exatamente. Por quê? Hoje até tá tudo mais. Oi? Tem quem diga que ele não quis parecer um selvagem e que Roma não tinha mais o que oferecer. Então, que ele ficou esperando Roma se render. Porque segundo a tradição bélica da época, quando você ganhasse 3 batalhas de grande porte, assim, no território inimigo, dentro do território inimigo, o cara tinha que se render. É, já significa que você não tem mais porra nenhuma, né, cara? Que você vai ter pra quarta batalha? Porra nenhuma! É que tu chega, tua garota tá ali, aí tu chega, ela chega perto, tu vai beijar, daí tu para. Olha agora o carro. Agora, 3 tocos é derrota, né? Pô. 3 tocos na night é derrota, né? Exatamente. Então a parada, a tradição da época era melhor de 3. Na verdade, melhor de 5, né? Quem ganhasse 3. Ah. Exatamente. O Azaghal falando que com regra de 3 resolve tudo aí. Apareceu o Eduardo, pô. E aí? Bom, esse não, era acabou animal. Não. Aí acabou que. Sabe o que eles fizeram? Em Roma, chegaram e falaram assim: olha, Fábio, você pode voltar agora, viu? E ele voltou com tudo. Aí ele já com não era. Tudo o quê? Tinha exército ainda? Não, ele voltou e aí ele tomou uma série de medidas pra poder continuar a guerra. E o Aníbal ficou puto. Eles estão jogando segundo as regras. Não. Aí o Magão virou pra ele e falou assim, e a gente joga segundo as regras. É verdade. Os romanos falaram assim, vamos transformar qualquer porra que respire em soldado. Ele recrutou criminosos, escravos, baixou a idade mínima pra se alistar e mandou o que pegou tinha. Pegou tudo que andava. Exato. Tudo que andava e não sangrava, tava lutando. Não sangrava? Não sangrava. Fez um exército de mortos-vivos, Carlos. Botava uma bandagem assim, tava resolvido. Não sangrava naturalmente. Agora pensa. Tem uma coisa. Todos os exércitos de Roma na Península Itálica foram destruídos naquele momento. Isso não quer dizer que Roma não tivesse mais soldados. Sim. Porque a gente costuma focar muito a Guerra Púnica exclusivamente em cima do Aníbal, que foi o cara mais foda mesmo, é a história mais legal. Mas, aquele primeiro cara que tomou porrada, que era cônsul também, que era o Públio Cipião, o pai, e o irmão dele, que era o Quineu Cipião, eles foram pra Espanha. Isso. Pra atacar o Asdrúbal, que tinha ficado lá, que era irmão do Aníbal. Foram recuperar o território lá. E aí eles recuperaram o Sagunto, mas eles morreram na campanha. E aí foi mandado pra lá um outro cara que nem tinha idade pra ser comandante de exército romano, que ele tinha acho que 24 anos, e que era o filho desse Públio Cipião, que depois ficou conhecido como Cipião o Africano, que a gente vai descobrir por quê. Esse é o cara. Porque esse cara, ele cresceu vendo o Aníbal lutar contra o pai dele, né? Isso. E o cara estudou o Aníbal e tal. Cresceu com ódio, que nem o Aníbal cresceu, tá vendo? Olha aí. Olha de tigre, Rock. Esse Cipião Júnior vai pra Espanha e não só vence o Asdrúbal, como mata ele. Isso. E nisso, o Aníbal tinha pedido pro Senado, quando ele viu que tinha feito merda, que ele devia ter entrado em Roma logo, ele manda uma mensagem, ele manda, na verdade, o Magão pra Cartago, pedindo ajuda. Fala assim, manda mais meia dúzia de soldado aqui e uns elefantes, que agora a gente destrói tudo. É agora. Só que chegou lá no Senado, ele falou assim, meu irmão, tu tá com essa historinha há um tempão. Tinha que mandar tropa, eu vou mandar tropa lá pra Espanha, que tá tomando um perrengue. Exato. Tu se vira aí, tu que arrumou essa encrenca, se vira. E aí mandaram o Magão pra lutar na Espanha com Asdrúbal. Travaram o Magão. Não, mas de quem foi a cabeça que catapultaram lá pro... Asdrúbal. Porque o Asdrúbal. O Asdrúbal não morreu na batalha, exatamente. Quando ele viu que tava perdida a Espanha, ele falou assim, eu vou lá pra Itália, vou pelos Alpes também, pra me juntar com o Aníbal, meu irmão, e aí a gente toma Roma. Eles podem ficar aqui com a Espanha, se a gente tomar Roma, tá beleza. Aí ele foi, só que os romanos interceptaram a mensagem. Tava esperando ele lá na saída. Tava esperando ele, te pegou lá fora. Quando chegou, mataram, destruíram o exército do Asdrúbal e cortaram a cabeça dele e jogaram no acampamento do Aníbal. Uma coisa importante lembrar aí também, né, que assim, na época da República, até a gente já falou isso também, o exército romano não era, ele se unificava em prol de uma causa, mas ele não era um exército unificado, tampouco estatal, né, o exército romano era formado por legiões de senadores, de donos de terra, e cada um desses caras tinha uma legião, então quando o Tucano falou... Roma não tinha um exército. Não, exato. Tinha um exército. Os romanos tinham um exército. Então quando o Jovem Nerd tomou um susto aí, o Tucano falou que todas as forças romanas tinham sido destruídas nessa investida, isso não absolutamente dizia que poderia ter outras legiões de um cara que tava lá na Espanha, em qualquer outro lugar lá, e tava com as legiões dele, que mesmo que o exército romano tivesse se rendido, o outro senador poderia falar assim, não tem nada a ver com essa história, vamos pegar esse cara, entendeu? Então é isso, na época da República, era totalmente diferente do que era. A gente tem uma ideia de que o exército se rendeu, o exército alemão se rendeu na Segunda Guerra Mundial. Uma porrada de gente tá lá viva. Não, mas se rendeu. Não, na época era diferente, cara. Era totalmente diferente. Poderia pegar uma legião e quebrar o pau depois também. Aproveitando pra criar uma timeline assim, pra gente tá falando de 216 a.C., onde a Roma era uma república, né? Roma só foi virar um império com um imperador, Júlio César. Na verdade, Júlio César não foi imperador, né? Não foi imperador, tudo bem. Todo mundo dizia que ele era, ele dizia que não era, né? Mas ele foi o primeiro de uma linhagem de imperadores, né? Sim. Isso aconteceu em 59 a.C., então ainda tem aí uns 150 anos até Roma virar um império, ou começar a virar um império mesmo. Então, e aí esse Cipião Júnior, depois que ele tomou a Península Ibérica, fez a mesma coisa que o Aníbal fez. Falou assim, agora eu vou atacar Cartago no território deles. E partiu pro norte da África. Mas calma aí. Isso só aconteceu, essa tomada da Espanha, só aconteceu 7 anos depois dessa batalha agora que a gente descreveu. Ah, sim. Porque Aníbal ficou 16 anos na Península Itálica lá, indo pra lá e pra cá e não indo pra Roma. Né? Ele ficou vagando lá e durante esse tempo, depois da batalha de Cannes. Depois da batalha de Cannes é que os romanos pararam de novo de enfrentar o cara, né? Mas aí eles pararam de enfrentar também porque eles tinham medo. Porque teve uma época, depois de muito tempo, que o Aníbal já tava fudido. Não tinha mais quase exército, tinha poucos mantimentos e tal. Já tava cego. Ele tinha perdido um olho, né? Na verdade, ele perdeu um olho por infecção antes dessa batalha de Cannes. Sim. E aí, mas a galera tinha uma paura do Aníbal, que só de falar, como ele falou, virou homem do saco. Vamos atacar o Aníbal. Não, melhor não, que ele tá quieto, daqui a pouco ele ataca a gente, é melhor não. Deixa quieto. Principalmente que nesse período todo ele perdeu a maior parte do exército inicial que ele tinha, o principal, que era a principal força dele, o exército treinado, ele perdeu quase todo ele. Ele fica, acho que, com menos de um quinto daquele exército. As forças dele continuavam grandes, porque ele aliciou muita gente das regiões, mas o exército realmente que foi o principal dele, o maior, que ganhou as primeiras batalhas, poucos sobraram. Então, Cipião, filho... Júnior. Ele faz um grande ataque ao norte da África. Ele vai atacar o cerne da questão. Ele vai levar a guerra pra casa do inimigo. É, exatamente. Ele trouxe pra minha casa, eu vou na casa dele agora. Vou dar uma visita. E a intenção dele era fazer com que o Aníbal voltasse pra Cartago. Exatamente. Porque ele queria era enfrentar o Aníbal. E aí ele livrava o cu de Roma. Exato. Só que ele foi malandro. Porque ele não foi direto atacar Cartago. Porque Cartago, só pra gente ter uma ideia, o norte da África era muito mais desenvolvido do que a Península Itálica, por exemplo. Cartago era uma cidade maior do que Roma. Então ele falou, não vou atacar direto. O que ele fez? Ele primeiro atacou os númidas, que eram os principais aliados de Cartago. E aí ele bota um cara lá no lugar dele. E aí, com isso, Cartago fica sem uma das principais armas dele, que são a cavalaria númida. Uhum. E aí ele começa a avançar em direção a Cartago. Mas ele também tinha essa ideia de que ia ser muito difícil conseguir invadir Cartago. Então ele falou assim, vamos fazer eles penarem aqui, deixar eles sem aliados em volta, sem dinheiro, sem nada. Era basicamente o que Aníbal tava fazendo na Itália, né? Exatamente, é isso aí. Na verdade, foi o que Aníbal não fez direito na Itália, porque se ele tivesse pelo menos cercado Roma... Ah, ele tava tentando secar Roma, mas não conseguiu, né, cara? Ele achava que ele não tinha capacidade de fazer um cerco a Roma, então ele foi comendo pela beirada. Ele vacilou. Foi bem pra caralho. Vacilou. Esse foi o problema dele. 15 anos, cara, você tem noção? Ainda mais naquela época, né? O cara chegou, pica das galáxias, porra, passando rodo. Imagina, quanto tempo tu ficou em São Lourenço? Porra, meu irmão. Dois anos. Não parecia uma eternidade? Imagina ele. E olha que eu invadi a cidade, maluco. Aníbal volta, junto ao exército, aí sim ele tem elefantes. Ah, os elefantes! Yeah. Pelo menos isso. Dessa vez eram 80. É. Aí sim. Tô com pena do Azaghal, cara. Quando a gente contar, ele vai contar. Ele vai encontrar o Cipião perto da cidade de Zama, tanto que a batalha é conhecida como a Batalha de Zama. A última batalha de... Conhecida como Waterloo da Antiguidade. Exatamente. Aníbal tinha 45 mil infantaria, 3 mil cavaleiros e 80 elefantes. contra 43 mil do Cipião. Então, o Cipião tava em menor número. Sim. Que agora inverteu. Pela primeira vez o cara tava com mais gente e em casa. E com 80 elefantes. Jogando em casa com o time completo, o cara teve a manha. O Cipião tinha estudado o Aníbal até não conseguir mais. Tudo. O cara sabia todas as tá. Piniquinho, meia-lua. A cavalaria no mid que eles tinham já tomado. Ah, exatamente. É isso aí, Caquinho. Eles estavam agora lutando pelo lado de Roma. Ah, eles compraram os numídios? Não, compraram não. Eles enfiaram a porrada no rei númida da época, que era aliado de Cartago, e botou um outro cara que era da concorrência, né? Do partido da oposição, do poder. Esse isso. Cara chegou lá, pode levar os cavaleiros aí. É, exatamente. Cara, tá bom. Aníbal vai e bota na linha de frente os elefantes de guerra. Porra, era o mínimo, né? Né? Porque o elefante, a gente tem que lembrar que, assim, você vivia, hoje em dia a gente vê criança, vai no zoológico, vê Discovery Channel, vê todos os animais. É, o elefante hoje é triste, fica jogando palha na cabeça, é uma merda. Você nascia nessa época e você passava a sua vida inteira sem ver um bicho desse. E de repente você ia pro campo de batalha e viu um elefante. Era um monstro, cara. Era um monstro, era uma besta. A beast, sabe? E o Jovem Nerd, ele fala em português e traduz pro inglês. A beast. É uma fera. Uma fera, né, cara? Uma fera. Acho que a melhor palavra em português é monstro. Era um monstro, cara. Era o inimigo que tinha um troll, sabe? Um negócio assim. Não tinha uma tromba, não tinha um troll. Então isso já dava medo no cara, isso já afetava a batalha, né? Mas o Cipião tinha treinado a galera pra isso. E uma coisa, pra você ver como tinha amolecido o Aníbal, ele se encontrou com o Cipião antes da batalha. É verdade, os dois conversaram. Eles foram negociar. Na verdade, o Aníbal foi negociar e o Cipião falou assim: olha, só saio daqui depois que eu chutar tua bunda. Não, já morreu muita gente boa por causa dessa guerra. Que isso? Morreu. O ódio afrouxou. Não, pai. Ele falou: morreu, mas morreu do meu lado, né? Agora vai morrer do teu lado. É engraçado que o Cipião odiava o Aníbal, mas também admirava. Sim. Tem até uma frase que é atribuída aos dois, assim, duas frases na verdade. O Aníbal falou pro Cipião Júnior: falou assim, eu fiz o que você é hoje. Se você é um general foda hoje, fui eu que fiz. Uhum. Aí ele falou: não, você é a causa do que eu sou hoje. Ah. Você não fez. Frases de efeito. Aí foi cada um pro seu lado. E aí o juiz apitou. Aí o Aníbal falou: voltamos em definitivo. Aí o Aníbal chegou e foi na orelha na orelhinha do elefante. Falou: vai, filhinho, vai. Só que os elefantes eram jovens, animais jovens, que não tinham sido treinados corretamente. Ah, não. E aí foi, 80 elefantes. Imagina o barulho. Pior que elefante só faz barulho, né? Que é uma almofadinha, né? Almofadinha, né, cara? Como é que é um negócio impressionante e nada. Mas, na verdade, o elefante é um bicho feroz pra cacete, cara. Se soubesse ser treinado, o bicho é bravo. Sim. Não, mas esses eram elefantes mais dóceis, por isso que eles conseguiam treinar. Porque eram de circo, né? Ficava em pé, né? O elefante de circo geralmente é o indiano. Esses isso. Eram africanos. O indiano tá em todo lugar, né, cara? É que eles eram tão bem treinados que eles não matavam o inimigo, né? Eles só fingiam que matavam e tiravam a pata. É. Não, isso aqui era toquinho assim. Toquinho, né? Como fadinha, né? Como fadinha, pô. Primeira linha do Cipião era formada por soldados armados com trompas. O que é trompa? Na verdade, não eram armas, eram instrumentos musicais. Instrumentos musicais. Eles assustaram o elefante? E o elefante vem vindo. Aí o Cipião dá a ordem pra eles começarem a tocar a trompa. Os elefantes ficam malucos, falam: que porra é essa? Vambora, vambora! Voltam e pisoteiam o exército do Aníbal. Puta, os caras assustaram os elefantes? É. Não, se os caras tivessem jogado ratos, eu até aceitava. Não, mas ele diz que ainda os elefantes que passaram, que foram reto, ele instruiu a galera a abrir um corredor. Então a galera abriu o corredor, o elefante entrou, e aí eles... Mataram pelos flancos com lanças, né? Lançaram o elefante todo até ele cair. Então eles estavam totalmente treinados pelos elefantes. Os elefantes não fizeram nada, absolutamente nada, contra o exército do Cipião. Mas é uma coisa, é previsível, né? Você usa durante 30 anos, 50 anos o elefante. Algum dia o cara vai, né? Ganha todas as batalhas por causa dos elefantes. Aí fala assim, porra, vamos dar um jeito nos elefantes, né? É. Exatamente. Porra, que decepção. Será que eu falei que tu ia chorar? O Alexandre o Grande não lutou com os elefantes? Lutou também, bem antes disso. E os elefantes dele também dançaram. Que o Aníbal usava o Alexandre como exemplo. Ele falava assim, ah, porra, o Alexandre o Grande pegou 50 mil homens e tomou o mundo inteiro. Não é nada mal pra um grego, né? Mas nós vamos fazer melhor. Vamos pegar 50 mil homens e passear pela Itália. Aí... Meteu o pé na Itália. O nego critica disso que ficou 3 semanas de férias. Ficou 15 anos, meu irmão. Aí já acabou, né? Tipo, foi aquele gol no início do jogo que destabilizou o time, né? Porra, gol contra, né, cara? Gol contra. Gol contra, exatamente. E aí a cavalaria entrou pelo lado e espantou a cavalaria do Aníbal, e aí depois a cavalaria voltou pela retaguarda. Foi uma cagada. Uma vergonha. Teve nego ajeitando a meia no meio do jogo. foi nesse nível, né? E aí... Aníbal teve que fugir. Puta, que vergonha. Perdeu, foi uma grande vergonha. Perdeu com números maiores em casa, né? Foi irônico pra caralho. E aí Cartago teve que entregar toda a frota naval, teve que pagar indenizações. Isso, foi o fim da Segunda Guerra Púnica, né? Só podia entrar em guerra com permissão de Roma e tiveram que entregar todos os elefantes. Exato. Porra, esse moleque aí zoou forte. E aí... O Nerdcast ia ser sobre esse cara e não sobre mim. E tem uma coisa que tu vai gostar mais ainda. Depois de ter conseguido retomar a Espanha, invadir o norte da África, venceu o Aníbal, Roma ainda virou as costas pro esse Cipião. Caralho! E aí ele foi enterrado na Espanha e na lápide dele tá falando assim, minha terra ingrata não terá meus ossos. Olha, e por isso que ele ficou chamado de africano? Não, então, mas não, por causa da grande vitória. Ele é africano por causa da vitória na vitória, né? Se você lembrar, no Gladiador, quando o Maximus entra pela primeira vez no Coliseu, era uma reencenação dessa batalha de Zama. Que eles chamam de Barbarian Horde, do grande Aníbal contra as forças de Cipião. E aquele cara fala, Scipio Africano! E a galera... E aí quando o Maximus derrota todo mundo no final, o imperador até perguntou, eu não sou bom de história, mas os bárbaros não tinham que perder, né? Porque eles perderam contra os romanos nessa batalha, né? Por que Roma virou as costas pro cara? Tô desolado, né? Gostou mesmo desse tempo. Cara, acabou. Porque em épocas de paz, os guerreiros são humilhados. Não. Por quê? Sério, ninguém sabe. É aquela história do o prego que se sobressai é o mais martelado. Caralho, essa eu nunca tinha ouvido. Como ele fez muito sucesso e tal, depois acusaram ele de receber propina de um outro general, acho que da Síria, um rei sírio, que tava em guerra contra Roma. Era mentira, porque era uma outra família que era contra a família dele. O nego ficou com medo do cara voltar pra Roma e o nego aclamar ele. E ele acabou virando... E ele tomou o poder. Foi enxotado. Qual era o nome dele mesmo? Cipião Africano. Cipião... Scipio. Scipio. Scipio Africanus. Africanos. Pô, esse cara mandou bem. E pra tu ver como tem a conspiração de Roma que a gente tá falando aqui desde o começo pra impedir tanto Aníbal, até o próprio Scipio. Me fala, fora essa referência no Gladiador, algum filme, algum lugar que tenha sido falado sobre eles, fora documentário do History Channel? Não, tem um filme. Tem um filme com o cara do Star Trek lá, o Bashir, não é? Aquele magrinho. Ele faz o papel do Aníbal. É um filme meio documentário, né? Um documentário dramatizado. É muito bem feito esse filme. Tem uma porrada porrada de, tem uma porrada de documentário do, sobre Aníbal. Ah, documentário. Não, não, mas esse documentário, tipo, ele é mais dramatizado do que documentário, entendeu? Esse, é, puta, esse... mas assim, sério, o filme do Aníbal é foda, o final é uma merda. Por isso que tem que ser documentário, né? O que mais triste aí? O Aníbal voltou pra Cartago, eles não invadiram Cartago, é, ele se tornou magistrado-chefe e começou a organizar a economia de Cartago pra poder pagar a indenização. Puta, que vergonha. Isso. Conseguiu. Aí uma hora ele começou a se aproximar desse rei sírio pra atacar Roma. Botar pilha no cara pra atacar Roma. Porque ele via que era o único que poderia fazer frente a Roma, né? Ele chegou e começou a botar pilha nesse rei sírio pra atacar Roma. Roma ficou sabendo, não por causa de espiões ou por causa dos sírios, mas sim porque o Aníbal tinha vários inimigos no Senado de Cartago e denunciaram ele. Aí, Aníbal tá falando merda. E Roma chegou e falou assim, eu quero a cabeça dele. E aí ele teve que fugir. Teve que se exilar, ficou muitos anos exilado. Na Itália. É. Não. Ele fugiu pra Britânia, mas a fuga dele dá pra outro Nerdcast. Porque ele encontrou com um general romano que veio buscá-lo, reconheceu ele. Ele falou, não, vou aqui jantar. Pega aqui o mastro do seu barco aqui, dos seus navios, e as velas, e faz um circo aqui pra gente se proteger da chuva e tal, não sei o quê, nem tava chovendo. Aí chegou, quando embebedou todo mundo, quando chegou de noite, pegou um dos barcos e foi embora. Caralho, contou a velha história do... Ah, e aí ele ficou trabalhando de consultor pra outros reis. Puta, ele era cara que merda, ele cara. Ele era um cara famoso. Consultor, não, porque cara. Ele era, porra, ele era o Aníbal, maluco. Ele era famoso. Especialista em mídias sociais. E aí... Cuide da sua imagem na internet. Mas consultoria, puta, é muito horrível, cara. É a pior das profissões, cara. Mas os romanos, eles estavam atrás dele, né? Ficaram ainda 20 anos atrás dele, querendo cabeça dele. Quando os romanos foram atrás dele, quem defendeu ele foi o Scipio. Scipio falou, não mata o cara não, pô. O cara é de sangue bom. E ele foi encontrado na Turquia, a atual Turquia, né? Ele tinha 60 e tantos anos. E ele soube que os romanos iam lá pegar ele e ele se matou. Ah, não. Os romanos botaram pressão no rei que tava brigando ele, o rei regou e ia entregar ele. Isso, aí ele... Ele descobriu e se matou. Tomou um veneninho. Circuita básica. O rei chegou e falou, oi, beleza, Aníbal? Tranquilo? Vou deixar isso aqui, tá? Ele... ele escreveu assim, vamos aliviar os romanos dessa ansiedade que eles têm por tanto tempo, né? Esse é o fim da história do Aníbal. É muito triste, mas o cara foi... A vida real, né? É um lixo mesmo, né? Exatamente. Fosse o Spielberg, ia mostrar que ele, na verdade, botou um velhinho no lugar dele, matou o velhinho, envenenado, e fugiu, e tá morando até hoje nas Ilhas Caimã. Muito mais legal. Até hoje. Até hoje. Na verdade, não até hoje nas ilhas, porque depois ele saiu das ilhas, pegou aquelas velas de barco, fez um circo e mudou pra Orlando Orfeu, não é? Eu fico lá só contando piada lá atrás. Caraca, velho. Esses caras eu deixo de DP, Dudu. DP? O que é isso? Dupla penetração. É a pior conexão da turma do Tucano. Porra! O cara é sodomizado de uma maneira inacreditável.